aí, vagabundo, você ligou para nós. Nós não estamos, por isso você deixa o seu recado. Aliás, fique na linha. Após você escutar um bip, você já estará perdendo pelo menos 100 reais. E estará entrando na nossa conta. Relaxa, vagabundo.